Nada a perder para quem não tinha nada a ganhar. É como ver o dia morrer, a noite chegar, o tempo passar. E quem vai ficar de bem com a vida? Quem vai ficar com a chave da saída? Que dá pra outro lugar que não seja aqui. Eu tentei, você viu que eu tentei de todas as maneiras. Eu errei e transformei nosso amor num romance qualquer. É assim que isso tudo começa. Foi assim que isso tudo acabou. E eu tentei, você viu que eu tentei nada dizer pra quem não tinha nada a falar. Alguém podia me convencer que a vida é assim, pegar ou largar. E o que vai sobrar do amor que eu guardei pra te dar? A história que eu queria contar não era tão triste. Eu tentei, você viu que eu tentei de todas as maneiras. Eu errei e transformei nosso amor num romance qualquer. É assim que isso tudo começa. Foi assim que isso tudo acabou. Eu tentei, você viu que eu tentei. E o que vai sobrar do amor que eu guardei pra te dar? A história que eu queria contar não era tão triste. Nem sei se ele existe. Cheers.